One heart, together and feel alright. São todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. É muito 80. Amanhã com mais música.